À beira do abismo. Não, o À Beira do Abismo não vai passar a sair ao domingo. Peço imensa desculpa, este foi o segundo episódio consecutivo em que, em vez de sairmos ao sábado, saímos ao domingo. Mas a desculpa desta semana é que cheguei sexta-feira às 4 da manhã a casa, dormi 4 horas e estava de rastos. Estive a preparar umas atuações para esse dia, porque fui ao Festival Contacto, que é de sci-fi e fantasy, onde que foi em Marvila. Fui com o Tiago Laranjo fazer um mini espetáculo de stand-up ou algo parecido e ainda participei numa live reading de 2 contos escritos por ele em parceria com outro rapaz. E depois cheguei a casa às 8 da noite e depois mal tive tempo para estar em casa porque tive de sair para ir à Festa do Cinema Italiano, para ir a uma sessão que já tinha marcado. E pronto, não houve tempo para me dedicar e pôr este podcast no ar e peço imensa desculpa, mas aqui está ele e o convidado é o João Neves. Ele é humorista, tem a página O Anónimo, que está no Facebook e no Instagram, e depois tem 2 podcasts, um que se chama O Anónimo e outro que se chama XLR Ligado. O Anónimo é sobre, pronto, as coisas que lhe apetecem, e o XLR Ligado é entrevistas a vários comediantes da nova e velha guarda, que é muito interessante. E eu fui falar à casa do João, tivemos uma hora e tem piques à conversa sobre vários temas. Desculpem se o som não está espetacular, por vezes ouve-se algum ruído de fundo, mas eu acho que a conversa está bastante fluida. Espero que gostem e fiquem a conhecer melhor o João, que é mais novo do que eu, mas já tem uma carreira considerável nestas coisas, e eu aqui a brincar, não é? Então olhem, fiquem então com o João Neves e com licença. Tu estás a fazer o podcast Anónimo e tens o XLR ligado, sim, não é? O Anónimo, tipo, aquilo tu publicas quando quiseres, não é? Pá, sim, a minha ideia era fazer todos os dias. Um bocado também para me obrigar a escrever, porque eu percebi que enquanto falava para o microfone, eu falava, tipo, pegava no telemóvel, ia à cozinha, ia à casa de banho, vinha para aqui, jogava para a PlayStation, fazia aquilo nas cenas mais parvas do dia. Sim. E a minha ideia era escrever todos os dias, fazer aquilo todos os dias. Epá, e comecei a perceber que não epá, falhei hoje, e a menina falhou porque cheguei às 4 da manhã e ia estar a fazer barulho, porque estão pessoas a dormir, ou tive um dia de porcaria. Esta semana eu queria gravar um sobre a morte, porque morreu uma pessoa próxima, epá, eu gravei, como é que foi, eu gravei, e a minha avó ligou-me a meio, que eu esqueci de pôr em modo de voo, foi aquilo tudo, e o episódio estava muito bom. Mas sempre podes recuperar o que gravaste antes e fazer uma corta ali. Fiquei bem chateado. Eu já estava chateado por natureza, mas fiquei mesmo muito chateado. E portanto, não deixou de ser diário, e passou a ser quando eu quiser. Contudo, aquilo é importância para mim que tem é quase nenhuma. Isto é, era só mesmo para eu conseguir escrever alguma coisa. Eu podia facilmente gravar o áudio e guardar para mim. E daqui a uma semana, antes de ir atuar, ouvia, reescrevia e percebia se tinha ali alguma coisa. Sim. Epá, mas comecei a pensar, olha, porque é que, além de pensar, quer que alguém ouça isto, que até podem mandar opinião e eu aceito, e houve malta que mandou. Já percebi que as pessoas que ouvem aquilo são sempre as mesmas. Também os públicos de podcasts é sempre as mesmas pessoas, nunca... É verdade. Acho saber melhor que eles. É verdade. Então, eu também percebi que muitas pessoas, uma crítica que faziam ao XLR era: esse podcast é um pouco estranho não se chamar O Anónimo. Pois. Pá, a tua página é Anónimo, tu identificas como Anónimo, porque é que o podcast se chama XLR e não Anónimo? E eu percebi, isto faz sentido, devia-se chamar Anónimo. Epá, então depois eu já tinha a ideia de podcast diário na cabeça, não tinha nome, olha, vai ficar O Anónimo, fica arrumado esse assunto. Epá, neste momento eu já não meto um episódio, epá, há uma semana. Queria ver se hoje, antes de ir atuar, se fazia qualquer um episódio, mas a ideia, pá, é uma cena muito crua, não tem edição nenhuma. Eu gravava aquilo no Anchor, ficava aquela publicidade no final de este utilizador gravou aqui, uma bela assim. Pá, aquilo é mesmo cru. Eu cheguei a gravar 3 episódios. Houve um dia à noite que eu fui de trotinete, estávamos a dizer há bocado, fui de trotinete para do Saldanha, do Zenit. Sim. Para Telheiras, que são 5 km. E eu tinha a lapela no bolso, eu meti a lapela e fui gravar. Pronto, fui gravar com o trotinete. Pai, fiz 3 episódios. Resumindo, quando tenho que fazer deslocações, eu gravo. É quando sabe. Não tenho nada a fazer. Pá, agora estar assim, às vezes, em casa na cama, vou gravar. Pai, é estranho, não gosto. Isso. Na câmera, giro, ouvias os lençóis. E... Houve uma vez que eu gravei um qualquer, tipo, na câmera, estava com o PC para ver uma série qualquer, pusei o telefone e comecei a falar sozinho. Só que pronto, depois é chato porque divido casa com 4 pessoas. Mas pronto, o anónimo é isso. Sim. O XLR acabou por... Aquilo nasceu para aí... há um ano ou há dois. Sim, acho que foi em 2017. Fim de 2018, até um ano e pouco. Nasceu porque, como estou sempre a pensar em que quero fazer conteúdo e depois nunca faço, quis fazer um podcast onde existisse em duas partes. A primeira, ambas com convidados, a primeira onde falávamos de comédia e a segunda era completamente random. Ok. Vamos falar de arte, pronto, quadros, qualquer coisa. E começou a ser gravado em casa com um microfone que eu já nem uso, para pousar em cima de uma fruteira, uma cena muito... muito, muito má. Sim. Os convidados, eu lembro, para gravar, depois tive um tripé, que já foi um investimento para o podcast. Inovação. Pai, tinha microfone tipo assim, as pessoas agora que vão ouvir isto não vão ver, mas tinha microfone aqui e a outra pessoa estava tipo assim, faltava muito pouco para nos beijarmos na boca. E começou a ser gravado. O primeiro episódio foi com o Ruben, depois foi... Os meus critérios eram pessoas que eu admirasse e amigos dentro do meio da comédia. E comecei a perceber a uma certa altura que a malta não quer ouvir... do ponto de vista do consumidor, não quero ouvir o Pedro Luzindra falar de arte. De arte. Sim. Então comecei a cagar um bocado nessa parte das assuntos, duas partes, sim. Não é das duas partes, foi dos assuntos random e só comédia, só comédia, só comédia. Então imagina, o Pedro Luzindra, eu tinha 4 tópicos, dividia 2 a 2. Sim. E depois uma crítica que eu ouvi, tive que aceitá-la, foi que eu percebi, a partir do momento em que comecei a olhar para os números, era que a malta ouvia a primeira parte e a segunda, pois, maioritariamente estava-se a lixar. E quando, no ano passado, quando eu comecei a planear gravar com o Ricardo Luz Pereira, percebi, isto é um bom momento para dar aqui um bocado a volta ao podcast, fazer disto um bocado mais profissional, tentar angariar pessoas que mal ouçam a primeira vez, subscrevam e continuem. Portanto, passou a ser só uma parte, que devia ter sido desde o início, assumo agora. A malta ouve tudo, eu acho. Sim, sim, sim. Eu não sei como é que são os outros podcasts, mas suponho. A malta é fiel, mas somos poucos, mas somos fiéis. Sim. Sim. Depende também do... No caso do teu, eu acho que sim, acho que funciona muito melhor sendo um episódio por convidado. Sim, sim. Mas há podcasts em que a questão das duas partes funciona, mas é porque são uma continuação uma da outra, lá está, claro, não é? Porque serem, claro, coisas diferentes. Pá, e então percebi que tinha que existir uma mudança. Eu quis introduzir o vídeo, mas sim, percebi rapidamente, principalmente com o episódio do Ricardo, que eu sou péssimo, ficar na frente de uma câmera, parece que tenho menos emoção que um cone. E então a questão do vídeo saltou completamente fora, imediatamente, mas eu, como já tinha meio anunciado, e eu queria ter algum conteúdo regular no YouTube, pensei, vou recortar as melhores partes. Pá, a malta que gosta mesmo disto vai ver o vídeo. A malta que quer perder tempo a ouvir isto vai ouvir o podcast. Portanto, quem for ao YouTube encontra um episódio, estão ali cerca de 5 a 10 a 15 minutos, com as respostas que eu achei mais interessantes. Sim. Contudo, aconteceu que eu tenho neste momento para aí 7 episódios de avanço. Pois, que eu já não me lembro sequer o que é que se falava. Eu às vezes estou a escrever a descrição do episódio e eu sei o que é que se falou neste episódio, faço a puta ideia. E então não tenho... Tenho 7 episódios de avanço, muitos deles só em áudio. Sim. Já para não falar que existiram aí 2, 3 episódios que eu gravei em vídeo, que perdi o fecheiro de vídeo. Sim. E que vai ser muito chato explicar às pessoas. Mas vai ter que ser. Então eu tenho mais episódios em áudio do que em vídeo. Contudo, pá, eu quero ver se a partir de abril... caso ainda esteja cá e consigas fazer, para que seja tudo vídeo, tudo vídeo, tudo vídeo. Depois, a questão de que estávamos a falar há pouco do conteúdo com o Pedro Alves, era também, acaba por ser eu tentar... Deixa só explicar um bocadinho para as pessoas que não estavam a ouvir, porque eu não estava a gravar. Exato. há pessoas que quando vão gravar um podcast ligam logo o gravador sem a pessoa saber, mas eu não me quero meter já em problemas. E estavas a... Portanto, vais fazer um projeto com o Pedro Alves, que tem a ver com o futebol, mas é também uma outra forma de ver o futebol, não é? E é para o teu canal de YouTube. Sim. Explica só um bocadinho. Sim, sim. Já agora. Aqui, o Pedro Alves convidou-me para fazermos um conteúdo sobre futebol. Criarmos um canal... A ideia inicial era muito diferente daquela que nós, a partir do momento em que clicámos no rec, percebemos que aquilo ia ter linhas completamente diferentes das que nós tínhamos em mente. Sim. Mas pegando o XLR, era a ideia, eu quero ali também conseguir mostrar-me em frente à câmera, sou melhor do que era no XLR. Pronto. Tentar inserir uma evolução. Sim. Mas falando desse, Pá, vai ter um nome muito, muito inovador, que é Os Cracos. Pá, um nome super inovador. O nome é a melhor coisa do podcast. Adoro o nome. Já disse ao Pedro que a ideia foi dele, está ótima. Foi espetacular. Acho que nunca ninguém se lembraria de fazer. Nada, nada, nada. Pá, e aquilo que é aquilo é? Não, nós somos dois gajos que nunca renderam no futebol. O Pedro acho que ainda tentou, eu nem tentei. E a ideia é falarmos um bocado de futebol, tal como nos podcasts, e este está bem a sério. Há convidados que são bem a sérios, há convidados que conseguem ter uma conversa super animada. Ali vai ser a mesma coisa, nós já gravámos com o Luís Mateus, que é um jornalista do Mais Futebol. Sim. E que agora está na Eleven. Epá, e foi uma conversa muito séria, muito teórica, chegou-se a falar dos esquemas táticos, uma cena muito específica para um nicho. Não é nicho, o futebol é muito geral, mas pronto. Sim, mas para pessoas que percebem mesmo. Querem ouvir aquilo. Sim. E às vezes os adeptos de futebol, às vezes estão-se um pouco a lixar para a opinião dos outros. Sim. Nesses termos. E foi uma conversa muito séria. Depois gravámos com o André Henriques, que é do Revenge of 19, o gajo da RFM. Epá, e foi a conversa mais animada que eu já tive desde sempre, desde que tenho um podcast, seja o qual for, aquele foi. Só faltou, não sei, confetis, música e malta a dançar. Pronto, foi super animado. E é um conteúdo que nós estamos a gravar em bloco, cerca de 10 a 15. Uhum. Vamos editar com calma e vamos só colocar abril. Abril, ok. Para é provavelmente na altura em que isto estiver a sair. Se não sair, foi porque aconteceu alguma coisa de mal. Chateei-me com o Pedro Alves, divorciei-me do Pedro. Deixámos ter a nossa relação privada. E não foi para o ar. Mas a ideia é ir. Então estamos a gravar cerca de uma hora de conversa. Sim. Mas queremos reduzir aquilo para aí para 20 minutos. Claro. É um best-of. Sim, até porque para o YouTube, não é? As pessoas não... Pá, malta vai-se. É que não. Eu próprio, o meu localiza, que é o podcast, não é? Yeah. Todos nós conhecemos. Eu às vezes estou a ouvir um convidado que pode ser interessantíssimo, chegar a um ponto que eu tipo já... Que é tanto tempo que eu já tenho coisas para fazer, tipo, sim, coisas obrigatórias, tipo cozinhar, estás a ver? Mas isso é que é fixe ser em áudio, porque assim podes, claro, ouvir quando quiseres, às vezes até distraíste, mas estás tipo a ouvir aquela merda e não... E aquilo vai ser reduzido para 20, para 30 minutos. Uhum. A ideia é ter uns... Nós não vamos introduzir muitas conversas, separadores, tipo VAR, pum, começamos a falar de VAR. Acho que é um bocado isso, principalmente porque nós somos muito fracos a fazer aquilo. Isso é sempre uma boa desculpa. Não, mas juro-te. O Pedro vai-me desculpar, mas nós temos uma péssima química em frente a uma câmara. Do género. Eu estou a falar, está aqui o convidado falou não sei o quê, calou-se, e eu interrompo, eu quero juntar uma coisa à conversa, ele passa por cima de mim, depois eu passo por cima dele, depois ele diz, vamos falar sobre isto, e eu, não, porque no meu tópico estava outra coisa. Que uma desorganização, tu não tens noção. Há uma parte do episódio com o André que o Pedro Alves começa uma pergunta e percebe que eu interrompi, então ele retoma a pergunta para ficar bonito no vídeo. E eu ontem, acho que foi para aí, ontem liguei e lhe disse, Pedro, nós temos que arranjar uns separadores. Pois. Que é para limpar a má imagem que isto pode passar. Pá, porque é horrível. Então, o monólogo inicial que eu vou fazer, é o que eu digo... Eu fico 2 segundos lá para a câmara, entro em pânico e digo merda. Boa noite, bem-vindos aos Cracos. Pá, eu não sei fazer isto, pronto, não sei fazer isto, caguei. Pá, é péssimo. Portanto, a ideia é ter muita edição, para se juntar ao ótimo conteúdo que ali se faz e para não ficar a ideia de que aquilo é mau. Mas estamos a divertir imenso a fazer aquilo. Acho que, acima de tudo, das primeiras coisas que nós falámos foi, pá, temos que nos divertir a fazer isto. Nós adoramos bola, quando eu estou com ele, além de comédia, estamos sempre a falar de bola. Ele tem uns contactos porreiros, eu também consegui arranjar uns contactos porreiros. Posso contar a história de que me deram o número do Fernando Santos. Ok, força. Ótima. E pá, eu registrei o número e fui ao WhatsApp ver se o Fernando Santos tinha WhatsApp. O nome do Fernando Santos no meu telefone está campeão da Europa 2016, um Nandinho. E eu fui ao WhatsApp e a foto do WhatsApp era a foto de um miúdo, pá, com 13 anos. Pai, eu na minha, tipo, na boa, pá, isto é o filho dele. Estás a ver aqueles pais que metem as fotos dos filhos no WhatsApp? Isto é o filho dele, porra, claro que é o Fernando Santos. Então, amanhã ligo-lhe, liguei, estou assim, boa tarde, estou a falar com o Fernando Santos. Não, é engano, amigo. Ah, está bem, então. Então pronto, olha, boa tarde. E quem é que era? Não sei. Mas quem é que deu esse número? Deu-me, também podemos falar sobre isso, deu-me um senhor que é responsável por uma rádio onde eu faço relatos de futebol. Ok. E eu estava lá e eu cheguei lá e disse ao senhor, pá, não me quero arranjar os números dos jornalistas, não sei. Ah, sim, sim, vais a dar-me um número, um a um, deu-me para aí 30 números. E há um amigo nosso que está ao lado, que vira-se para o Carlos. Ó, Carlos, dê lá o número que ele quer. Eu não percebi. Dê-lhe lá o número. Ah, não sei o que é que não. Não dou, estou daqui a bocado. Ó, Carlos, faça lá a vontade ao rapaz que ele está ali com uma cara tão carente. Quer o número de. Quer o tal número. Ah, não sei o quê. Pá, eu interrompi, mas o número de quem? De Fernando Santos. Faz aquele silêncio na cozinha. Ah. Então, Carlos, é o número de Fernando Santos, cago nisso que está para eu fazer. E então merda. Foi isso. Pá, deu um bocado de merda porque foi uma desilusão de chamada. Foi tipo, não mas, fazer mas depois disseram, tá, tínhamos dado o um número errado. Não, eu ainda não tive com o Carlos. Ah. Vou chatear muito com o Carlos. Porque tu fazes os relatos em casa, a ver, olhar para a televisão. Ok. Também posso, isso também é muito giro. Mas, pá, vou estar com o Carlos para aí. Acho que para a semana tenho uns jogos para fazer comentário. Sim. E o Carlos me disse-me assim, pá, doutor Nuno Fernando Santos, tens que ir à Aveiro e tens que me trazer uma caixa de ovos moles e um ímã do Moliceiro para o frigorífico, porque o Carlos é aqueles velhos que têm o frigorífico completamente carregados de ímãs de pá, Albânia, França, de Sagres, pá, merdas guerranas, tipo, tens cidades, tens estádios de futebol, pá, completamente estranho. Sim. E eu vou-lhe dizer, pá, enquanto não houver números tantos anos, não há ovos moles para ninguém. Tenha paciência, você nem me paga para eu estar aqui, portanto, deixa calado. Ainda por cima faz isso de boa. Faz. Okay. Pá, aquele amarrado é local de Gaia. Ah, ok. Acho que foi comercial. Posso estar aqui a dizer mal e não quero estar a errar, mas penso que foi comercial. Pá, há uns 5 anos despediu um grande número de pessoas. Não foi despediu, reformas antecipadas, sim. Despachou muita gente e colocou uma equipas novas. E o Carlos, mais uma malta lá de cima, pá, nós ainda temos idade para estar no ativo. Vamos montar uma rádio local que se chama Desporto na Hora e tem um segmento que é, não, chama-se Gold FM, porque foca-se muito em desporto, e depois já o Desporto na Hora é o bloco do jogo de futebol. Sim. É o separador inicial. A regia em Gaia, nós vamos ao estádio, já fui ao estádio do Estoril, fui ao estádio do Setúbal, era para ir hoje ao Dragão caso não estivesse aqui. Também eu ainda não fui, mas ainda vais a tempo ou não? Epá, não, porque eu tenho dois tons. Eu só não vou porque tenho dois tons. Rubão de Branco, vai-te foder. Também podemos falar de como é que isso aconteceu. Podemos. Então, pá, nós vamos a todos os estádios. Pá, eles têm o equipamento básico, contudo, há jogos que, em termos de logística, porque as rádios têm que pagar, eu não sabia, as rádios têm que pagar uma espécie de uma anualidade para poderem ir ao estádio. Não okay. Pagam à liga, pagam ao clube. Ok. Claro que depois aquilo tem a ver com os direitos. Eu ainda não percebo muito bem o esquema daquilo. Mas há estádios que não nos interessa, em termos de logística. Imagina, Tondela é um pouco fora de mão, sim. Dá um. Acho que há um, é tipo, é obrigatoriedade, não podemos afastar dá um. Para Algarves nós não vamos. Ilhas. Está fora de questão. Santa Maria da Feira, vamos, mas há dias que não vamos. Lembro-me dos primeiros jogos que eu fiz foi o Feirense, e o Carlos, que raramente comenta, foi comentar. E, pá, e quando o Carlos diz, pá, hoje vou fazer um jogo, malta escangalha-se a rir. O Carlos é aquele velho. O Carlos não bate na Teresa, mas o Carlos é aquele velho que parece que bate na mulher. Pá, o Carlos senta-se. Nós temos um ruído feito na regi que parece que estamos no estádio. Sim. Pá, nós estamos, eu estava a ser repórter, estava a dizer como é que estava o momento no estádio, pá, as bancadas estão compostas, não sei o quê, o Carlos entra, entretanto, e o Carlos vira-se e diz, pá, peço imensa desculpa, tenho de chegar atrasado, perdi-me nas ruas de Santa Maria da Feira. Pá, e do nada três pessoas desatam-se a rir no T1 de Odivelas, apanhado de lixo, de porcarias, pronto. Pá, o Carlos é ótimo nessas palavrinhas que um gajo cangalha-se a rir. Mas pronto, nós fazemos todos os jogos da Primeira Liga, da Segunda, da Champions. Eu já disse que estava em Madrid, não estava. Eu uma vez fiz as contas e eu estive em Manchester, em Madrid e em Paris em menos de 24 horas. Ou seja, não te importas de dizer essas coisas aqui? Não me importo, porque eu perguntei. Eu próprio já falei até com o Luís Mateus sobre isto, porque a própria TSF também assume isto. Se há mal ou não. Epá, não há. ninguém se vai chatear, ninguém vai, nenhum ouvinte vai à tua casa e te vai bater. Sim, não vão fazer caixadeca dizer que nunca vão lá. Não vão. Epá, e a rádio, enquanto na televisão tu não precisas de áudio para perceber o que está acontecendo no jogo. Sim. Resumindo, eles têm que passar aqui uma conversa e eles assumem que podem não estar no estádio porque eles veem as repetições. Sim. A rádio, tu tens que colocar uma emoção em cima. Claro. Que é credível, que nós estamos cá. Portanto, nós assumimos. Epá, mas quando estamos a fazer, aquilo que eu não posso falhar, aquilo é super frustrante. Eu faço repórter, o repórter tem que resumir o que... Como é que é de explicar? Uma substituição. Eu tenho que dizer o que é que está a acontecer na substituição. Sim. Onde é que o jogador está? Porque é que está a sair? Vestiu a camisola? Não vestiu? Como é que ele bateu? Tenho que ir aos pormenores. Uhum. É frustrante, estás na televisão e do nada o cameraman da Sport TV, pá, não focou o jogador e tu não sabes quem é. Pronto, pá, é muito complicado fazer na televisão. Por outro lado, as repetições, é uma maravilha. Ah, é um golo, pá, eu já digo, deixa eu ver a repetição. Ah, extraordinário golo. No estádio, estás complicado, o estádio é... há um golo e tu, não sei. Canto de quem, não sei. Quem é que passou a bola? Não sabemos. É horrível. Tu por acaso tens uma boa voz para relatos, porque falas muito depressa. Não faço relatos. Faço, tipo... Sim, faço comentário, que é falo poucas vezes, mas muito tempo. Uhum. Que no intervalo eu tenho que falar 15 minutos. Porra. Epá, aquela que já e não é. E é só encher chouriços. É porque tu tens importante para dizer, dizes em 3 minutos. Uhum. Porque está na tua cabeça e tu pá. Depois, pá, já mandei para a regi para mandarem perguntas e eu percebi que a pergunta dele não era pergunta nenhuma, era tipo para completar uma frase. É horrível. Mas é divertido, pá, aquilo é... A malta de lá está a sair para as TSFs, para as antenas, para a própria Eleven. Sim. Porque acho que agora com a Eleven a chegar ao mercado vai ter que puxar pessoas, vai ter que acabar o monopólio da Sport TV, a Sport TV vai ter que subir de qualidade, vão existir muitas alterações no panorama de rádios e televisões. Sim. Relacionadas com o futebol. Pá, eu divirto-me imenso a fazer aquilo. O próprio André Conte, que é um amigo meu, engana-se bem da vez, a gente parte-se a rir. Agora no jogo do Porto há dois jogadores mexicanos que chocam contra um jogador do Chaves e eu digo que aquilo foi uma sanduíche e por eles serem mexicanos o relatador vira-se e diz não, é um burrito, cangalho-me a rir. Pô, aquilo é lindo. Mas pronto, divirto-me a fazer aquilo, fazemos em casa a beber café e a tomar chá e pronto, e é isso. O futebol deve ser a única coisa que as pessoas ainda veem na televisão à hora, não é? Tipo, hoje em dia, tipo, de resto... Sim, sim, eu não vejo, epá, falo por mim, não vejo nada na televisão. Eu jogo PlayStation, vejo futebol, vejo séries, durmo, mas em termos de... Espera, vês ténis? Séries. Ah, ok. Não, ténis não vejo, só quando aposto e aquilo é horrível. Tu apostas em ténis? Aposto, gosto de apostar, epá, porque a probabilidade de perder é menos, é menor, pronto. Okay. Pá, mas sim, eu vejo séries, e agora já nem vejo, porque eu vi para aí 3, 4 séries. Quando digo vejo séries, porque às vezes repito-os. Sim. Eu sou parvo a ver séries, eu sou um gajo completamente fora, a malta às vezes chega ao pé de mim, pá, viste não sei o quê. Não sei o que é isso. Eu só descobri que existia uma série com um gajo chamado Jon Snow porque o meu nome em português é Jon Snow e porque eu já tive cerca de 150 pessoas que se viram para mim e dizem, pá, nem sabes quem é que tem o teu nome. E eu agora já sei, a partir da quinta vez já percebi que, para onde é que tu vais com essa conversa, já me irrita. Pá, não sabia que existia um autor chamado Jon Snow a fazer uma série que por acaso é a série mais emblemática da atualidade. É. Exato. Mas tu andas a ver isso? Não, pá, não percebo nem, nada. Nem por isso, nada, nem vamos estar por aí. As únicas séries que eu vi, vou-te dizer, Narcos. Uhum. Casa de Papel, okay. El Chapo, okay. Pronto, porque é Narcos. Tentei ver o Narcos 4, não consegui. E Breaking Bad, não? Não, nada. Vi Breaking Bad. Não quero. Sabes porquê que eu não quero ver séries? Porque eu não quero ficar e depois acabo por ficar por outras razões. Mas eu olho para os meus amigos, fico 4 dias fechados no quarto, tu achas a cama a ver uma série. Ok, mas isso... Pai, eu fico isto, uma camada de atrasados mentais. Mas tu és assim, também se começas a ver, fica... Fico. Narcos. O papai Narcos num dia e meio. Porra. Narcos ninguém me via. Narcos já estava... Ah, João, tá, nem procuro. Está com os fones e não vai falar contigo. Porra. Que eu adorei aquela merda, adorei aquilo. Eu, tudo que é assuntos, documentários, filmes, até sobre stand-up, que seja droga, álcool, armas, merdas ilegais, prisões, pá, isso tudo. Tudo temas bastante familiares. É, muito próximo disso. Pá, então o Narcos Papel, aquele instante, Casa de Papel, já vi duas vezes. Ok. O El Chapo, pá, curti bué, e até acho que é melhor que Narcos. E vi só uma vez. Não, mas vê o Breaking Bad. De uma forma faseada, mas vê. O Breaking Bad é o gajo que faz tatuagens do da prisão, não é? Não. Não, tem só o quê? É o gajo que faz metanfetaminas. É o professor de química que... Ah. É muito fixe, é muito fixe. Acho que vais gostar. Normalmente o meu irmão chega à casa e diz, já vi isto, devias ver. Então, resume um bocadinho que eu já vejo hoje. Resume um bocadinho. Então, olha, mas falando no stand-up, tu tens uma ideia mais ou menos de quantas atuações é que já fizeste até hoje? Tenho. Eu contei isto para aí há uma semana. Faz assim, tipo, na parede? Não, tenho o calendário do Google. Okay. Aponto. Até devia apontar. Eu conheço malta. O Rui Xará faz isso. Aponta a atuação e faz um resumo escrito num caderninho da atuação. Ok. Eu li a minha avaliação. Pronto. Ele fala dele, fala de quem foi, como foi, pá, ele... É completamente muito teórico, muito obcecado nisso. Sim. Eu não faço isso. Eu meto a atuação, meto onde foi, com quem foi o MC, vá. Não meto, se fosse Make Me Rich, tinha que pôr 15 gajos. Pois, exatamente. Mas meto só isso. É mais para saber, consigo identificar quais foram os melhores e os piores, de cabeça, olhando para o mapa, para o calendário. É para ter uma contagem, para saber se atuei muito ou se atuei pouco. Eu sei de cor, fevereiro e novembro passado foram os dois meses que eu atuei mais vezes, atuei 8, 9 vezes. Uhum. O resto foi tudo muito pobrezinho. Sim. Mas eu acho que do bolo eu devo ter para aí 50. Ok, nada mal. Devo ter para aí 50. Em que? Um ano e meio? Um ano e dois? Pois, é mais. Não, mesmo assim não, é bastante. Eu tirei o curso do Cinel, foi o que eu comecei a fazer. Uhum. Em 2016, início. Okay. Tive uma gala que foi a minha primeira atuação, que foi em março, finais de março. Então já vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos. Fez agora em março. Exatamente. Já vai ser em abril. Mas... Exato, fez agora em março. 3 anos de carreira. Entretanto, já atuei mais, mas quantas vezes, acho eu. Foi. No início eu atuava muito, depois desmoralizei imenso. Sim. Cheguei a estar meio ano sem com medo. E porquê que isso aconteceu? Corriam mal, não é que elas agora corram estupidamente bem. Há dias que antes de ontem foi uma facada. Antes de ontem tive que meter os pés no chão e ia lá para mim dizer, és uma merda. Opa. Epá, foi, não, tens precisas de ter essa frontalidade contigo próprio e com as pessoas. Eu fui atuar com o Ruben, correu mal e estávamos cá fora e a primeira coisa que eu disse ao Ruben foi, vá, lixa-me a cabeça, diz o que quiseres. Ele disse, acho que não tenho que dizer nada. Não tenho. Não tens, quiseres, mas não tens. Tens de ser bem frontal contigo. Sim, não, isso tempo... claro, não precisas é de... Acho que podes assumir quando fazes as coisas sim, mal, sim. Mas não precisas é de levar até aos... Não tens que levar, mas é assim, é normal, acontece muito com isso. Eu saio de palco, chateadíssimo, epá, não queria falar com ninguém, nem levanto a cara. Epá, eu ainda sou muito... Eu não consigo olhar para a cara das pessoas que me viram depois de me correr mal. Sim. Eu disse ao Ruben, puto, não nos chamamos a palco, eu não quero ir a palco, eu não quero olhar para as pessoas, isto dava-me tempo a pensar do caralho. Depois vou para casa, deito-me, começo a pensar, caso tenha gravado a atuação, vejo onde é que falhei e começo a entrar num processo de eu tenho que melhorar isto. Até lá não, é tipo, isso é uma merda, tipo, foda-se, não, eu saí de casa porquê? Porquê é que eu me levantei neste dia? Que caralho, tirei-me daqui, nunca mais me chamas, não me ligues. E depois entra-se no melhor processo. Eu acho que é olhas para o vídeo, vês o que é que fizeste mal, sim. Percebes se foi a entrega, se foi o texto, o que é que podes mudar, percebes onde é que a malta se ri mais. Epá, gosto de fazer esse trabalho de casa. Sim. E nesse tempo, quando eu desmoralizei, foi porque corria mal, eu não fazia trabalho nenhum de casa, não existia evolução nenhuma, eu percebia na cara dos comediantes que ele estava a ser nojento, eu percebi mesmo. Se o Pedro Luzindo ouvir isto, eu lembro que há uma atuação do Pedro Luzindo com o Pedro Luzindo no cinema assim, que me correu estupidamente mal. Epá, e eu percebia na cara dele que tipo, eu nem quero apresentar este gajo, eu nem quero que eu saia de palco e ele nem. Pronto, foi isto. Até vocês são um casal. Epá, eu percebia que eu, quando ia a palco era nojento. E há uma atuação que é no Cinema City com o Paulo Ferreira. Que eu fui, como estava a dizer há bocado, estava a contar sem pressão, que me correu bem. Eu estava puramente a cagar. Foi ali um bocado a virada da página. Acho que vou guardar sempre esse momento, sempre, na minha carreira de 40 anos. vou guardar sempre isso que foi. Eu fui sem pressão nenhuma, fui-me completamente a cagar para o que estava a fazer. Sim. Epá, e do nada, entra uma piada muito bem, entra duas, e eu assim, foda-se, isto não é normal. Estão-se a rir. Foi mesmo, fiquei revoltado. Epá, e comecei, tipo, ok. Mas estavas a fazer coisas que já tinhas feito antes? Estava. Eu sabia uma piada que foi a melhor da noite para mim, do meu texto, que era nova. O resto foi tipo, mas chegaste-se a rir agora? Pois. Isto não é normal, né? E a partir daí, pá, foi tipo, ih, bacana. Então é assim que se faz. A entrega é esta. Acho que tem muito a ver com a entrega, nos meus textos. E então, a partir daí, tive atuações boas, algumas muito boas, que eu fico muito orgulhoso de mim, outras, a maior parte delas, normais, aceitáveis, vá. Pá, as de merda acontecem, todos os meses acontecem, mas é porque eu atuo 9 vezes, se calhar, 8, 9, 7. Sim, mas há sempre, ou seja, no balanço das 50 está equilibrado. É fixe. Não é bom, é fixe. A malta não... Eu não saio de palco nem vou lá para fora ter com pessoas, ou as pessoas cumprimentarem-me, e eu não tenho vergonha. Uhum. Eu tinha vergonha. Em Alverca, que foi há 2 dias, tive vergonha de estar ali, queria ir embora. Sim. Agora de uma forma geral, não. Tipo, se a malta vier falar comigo, quiser conversar um bocadinho, as coisas são... Estou bem, sinto-me bem comigo próprio. Sim. E era isso que eu não tinha na altura. Na altura, depois eu acabo de entrar num processo de meio ano parado, depois de uma atuação normal, não foi uma má, uma atuação fixe, depois meio ando com medo, tinha medo mesmo, ando a atuar, pá, não quero, tinha mesmo pavor, e depois percebi que quanto mais atuasse, mais escrevia. Sim. Quanto mais escrevia, as coisas melhor saíam. Sim, mais treinavas e passava mais a ter uma coisa que eu acho que as pessoas deviam fazer, que me ajudou imenso, duas coisas. Uma é aparecer num sítio e atuar. Pá, eu cheguei ao Rocket há 3 semanas e estava lá luzindo para fazer 5 minutos. E ele, pá, já é texto novo, eu, pá, quero atuar. Então foi aquela pressão de eu nem preparei isto. Mas vais para lá com confiança e aquilo resulta. E resultou muito bem. E outra é, eu antes escrevia muito... Há malta que escreve os textos. Sim. Que é uma coisa que eu não consigo perceber porquê. Porque depois fico muito preso já àquilo. Sim. E não percebem que há frases que não se justificam e que estão a mais. Eu, antes, o que é que eu fazia? Fazia esquemas. Imaginemos, pai, 2 traços, pai homofóbico, pai stand-up. Eu sabia que aquilo era uma piada, sabia que isto era outra. Sim, sim. Pá, precisamente é que comecei a encurtar palavras e só tópicos. Eu, neste momento, reduzo o meu texto todo em, pai, 3 tópicos, mas está na minha cabeça. Sim, sim. O que é lixado, porque quando eu noto, eu fico uma semana sem atuar e já me esqueci daquilo. Enquanto que se fosse o esquema, nem que fosse no carro, 5 minutos olhar para aquilo e para o sítio. Mas acho que tirares, por um lado... tirares a pressão de ti próprio, mas por outra, colocares esta de eu tenho, sim, que resultar nestas condições, é pá, depois da satisfação de acertar, vamos pensar assim, é muito boa. Mas quando tu estás a escrever, escreves logo a partir de um esquema ou tentas dissecar aquilo através de... Não, nem escrevo, não escrevo muito. Eu no início escrevia, tentava tipo, tu devias escrever todos os dias. Se foi nessa teoria, eu não escrevo. Pois. Pá, não escrevo, e não estou a dizer isto tipo, ai, sou o maior, não escrevo. Não, estou a dizer isto, não, eu sou um preguiçoso do caraças. É isso mesmo, sou um preguiçoso do caraças. O podcast do anónimo não funciona porque eu sou preguiçoso. Porque certamente haveria 5 minutos todos os dias para gravar. Sim. O que eu faço é, eu estou muito atento, cada vez mais atento, a uma historiazinha que aconteceu com o meu irmão numa tasca. Ok. É uma conversa que eu tive muito pequenina com o meu pai. É um, pá, coisas que de uma forma geral, estás a ver quando tu estás com um amigo teu e tu dizes que és comediante, pá, isto é muito giro, devias contar isto. Sim, sim, sim. Tentas ser o gajo, estás a ver? Esta história aqui, eu ontem estava no Rocket, fui atuar ontem à noite. E eu, antes de ontem à noite, estava com um problema no joelho, estava a mancar por todo lado, eu parecia um velho, eu subi estas escadas, subiste em 5 minutos, a agarrar uma varanda e eu parecia um velho. E eu estava no Rocket, antes de ontem, eu sabia que ia ter a atuação de ontem, e eu assim, pá, eu sou para palco a mancar, eu tenho que escrever sobre isto. Eu tenho que escrever porque a malta vai achar estranho um gajo estar a mancar em palco, e ainda por cima o palco era gigante. Vai ser só estranho. Então eu coloquei a pressão em mim a escrever. Pá, entretanto dormi, passou-me, não escrevi. Só que depois pensei, foda-se, acabei de arranjar uma desculpa para não escrever porra nenhuma. E fui para o Rocket ontem à tarde e pensei, olha, vou escrever sobre aviões. Eu tinha 2, 3 histórias sobre aviões porque queria colocar um texto sobre ter ido ao Brasil. Percebi que a piada sobre o Brasil era uma grande merda. Mas continuava ali com 2, 3 piadas sobre aviões. Pá, e foi tipo, sentei-me, comecei a olhar para pensar, é só pensar, não estou a escrever, nem nada disso, nem... Há malta que escreve um tópico e depois faz tetinhas, não sei o quê. Sim. Pá, eu começo a pensar, tipo, o que é que aviões, o que é que há uma história gira com um avião? Ah, uma vez, quando era mais pequeno no avião, pedi à hospedeira para abrir a janela porque estava calor, que estava da parva. Ok, fixe, registra isto, sim, pedi avião, não sei o quê. Depois comecei a pensar, foda-se, lembro quando o meu irmão era mais pequeno, ali na rotunda do relógio, estavam os aviões na pista e o meu irmão ficou espantado porque achavam que eles eram pequeninos, como no céu, gira, ponta. E depois tinha uma, depois descobri que era uma andota e fiz ontem e depois disseram, mas que se chama andota, e eu tirei fora. Que era aquela de, pá, eu nunca ouvi andotas, pode ser muito mal, mas era uma que dizia, perdi o avião, como é que perdeste uma coisa tão grande? Resumindo, registras ali três tópicozinhos, pá, e depois é aquela merda, vou para a palca, tenho que fazer isto, seja como for. Sim. Há uma cena que me aconteceu, um efeito que pode acontecer a muita gente, que é, tens um bloquinho de 5 minutos feitos, pá, e se foges daquilo é um bocado mau. Sim. E ontem o que fiz foi, eu tinha um tal bloco de 5 minutos, mas estava estruturado de formas diferentes, porque eu já tinha feito texto lá, uhum. E no meio não meti texto novo. Pá, então é aquela merda que tu não podes falhar. Estás completamente fora da zona de conforto, mas não podes falhar. Ontem, a atuação, resumidamente, as piadas velhas bateram muito bem, uhum. As piadas novas bateram porque eu também estava a fazer aquilo de uma forma muito genuína. Pá, bastou-me aquela cena de ouvir um bocadinho, mas estou a fazer assim, a malta escangalhou-se a rir e eu fiquei ali, pá, 30 segundos com a malta a rir. E com a mão assim. Quando falhou as piadas, pá, ai, texto novo, a malta ria-se e ficava satisfeito. Já estavam do teu lado também porque tinham ouvido, sim, as piadas velhas. Sim, e tem um bocado a ver com, tu leres, de certa forma, ao público. Uhum. Eu tinha atuado lá 15 dias. Aquilo é uma casa minha em Leiria, já agora faço publicidade, chamada Garagem 82, quem for de Leiria que apareça lá. E eu já tinha visto na primeira noite que a malta queria algo muito teatral. Expressividade, sim. Entrega, estavam-se tudo muito a lixar para o texto. A malta queria era que tu, se fosse preciso, quase dançasses em palco. E eu gastei. Da primeira vez que lá fui, todo o meu texto teatral, que não é teatral, mas é o mais teatral que possa ser. Sim. E depois para ali eu percebi que em palco a malta ria-se, mas eu quando usava muito texto a malta ia abaixo. Pá, então tipo, eu tenho que mudar o texto aqui em cima de palco. Então comecei a ser muito mais expressivo, a encarnar personagens de uma forma mais evidente, a mudar as vozes, a olhar muito rapidamente. E isso acaba por ser, pá, adaptar-se à casa e ao público. Pá, foi isso que eu tentei fazer, o texto novo, pronto, correu fixe e é isso. A partir de que momento é que achas que, mesmo que as piadas velhas funcionem sempre, a partir de momento é que achas que se chega àquela altura e que tu dizes, pá, vou largá-las? Pá, depende. Eu não... É que há pessoas, há comediantes que dizem, ah, não, eu faço sempre texto novo e o caralho. Sim. Mas, por outro lado, também é fixe ir-se retrambalhando algumas coisas, porque vais acrescentando, se calhar, depois alguns pormenores, e as pessoas vão-se rindo de coisas que, se calhar, de antes não se riam porque não estavam lá, não sei. Eu falo para mim. Eu tenho o meu caderno, o meu primeiro caderno, que está completamente todo rabiscado. E eu olho para as primeiras piadas, que não as faço nenhuma. Sim. Epá, porque foi um efeito normal. Quando sais do curso, seja da Bang, do Sinel, do Souza, seja de quem for, tens um texto super bruto, sim, super sem piada, super agressivo, super só para amigos. E acho que tu, pá, aí à terceira atuação percebes que, epá, isto... Que a mim não foi à terceira, foi para a vigésima. Isto não é giro. Epá, tens que escrever novo. E depois vais mudando. Eu faço um texto sobre a Alexandra, que tu já viste. Pá, que eu já faço aquilo desde que vivia com ela e deixa-me fazer as contas, eu já não vivo com ela pá, há 3 anos. Okay. Entretanto, mudei as piadas. Continuo a tentar dizer aquilo com a máxima de entrega. É verdade que eu já estou fretinho de dizer aquilo. Não, mas eu já te vi várias vezes a dizer o texto e sempre com alguma coisa diferente. Sim, eu tento a ordem, às vezes mudá-la. Tento... Eu sei que a última piada é muito boa. Fecho sempre muito bem. Sei que a primeira... Às vezes não resulta, eu comecei a perceber que não resulta porque eu tenho que contextualizar e tenho que falar com o público. Ah, vamos tocar merecimentos. Ah, pronto. Pois. Tenho que tentar contextualizar e não ser uma cena muito fria, porque acho que quando sais dos cursos é muito frio os textos, é muito direto. Tá, tá. Então, pá, eu não sou apologista, tu deitaste texto fora. Ah, deitaste fora, mas porquê? Não há uma justificação, nunca ninguém me conseguiu dizer porquê. Que se tu fores um comediante de topo que tem solos, não podes repetir, é mesmo uma hora que foi para o lixo. Sim. Agora nós andamos a brincar nisto. Pá, não há motivos que... Irrita muito a malta dos cursos. Isto não me aconteceu, mas eu vejo muito pessoal dos cursos que vai atuar uma vez, o texto isto foi uma merda. Vou escrever texto novo. Pois. Não, meu, não. Essa merda, à quinta vez, que já vai resultar. Pois. Não podes estar a correr-te mal a vida fora. Porque é que correu mal? Não é o texto. Para de olhar para o texto. A entrega é importantíssima. Exatamente. Sim, porque lá está. Porque às vezes o que está mal ali pode nem ser o que é, claro, o que as pessoas acham que é mais evidente. Então, a minha ideia é sempre... Eu tenho aquele bloco que eu estou satisfeito. E a minha ideia era conseguir sempre introduzir sempre um bocadinho. Sim. Isto obriga-te a escrever, obriga-te a colocar texto novo. Obriga-te a repetir casas e então obriga-te a escrever texto novo, não podes repetir as mesmas piadas, infelizmente. Portanto, eu não dei texto fora. Os textos fora que eu dei justificam-se porque eu achava que aquilo era realmente bruto e aquilo era, sim, mau. E não tinha ponta para onde se pegasse. E não tinha ponta para onde se pegasse, aquilo era gratuito, aquilo era inventado. Eu chegou a um ponto que eu percebi, a malta quer que tu quer-te ouvir a contar histórias. Se quer ouvir-te a contar histórias, têm de ser histórias verdadeiras ou que tu me passes a mesma ideia que é verdadeiro. Sim. Epá, aquilo era nojento. Eu lembro que tinha uma piada sobre o Marco Paulo, uma cena de boa, tipo, ah, um Marco Paulo viola, ah, riam-se. Caralho. Pá, tipo, religião. A minha, pá, tinha uma. Coitado tinha do Marco Paulo, não merecia. Há uma piada que eu tenho, que eu tinha, que era a minha avó quer-me comer. E eu argumentava aquilo, era a piada que eu tinha, mas era o melhor argumento no início. Sim. Epá, mas aquilo era tão estúpido, meu. Por isso tinha amigos meus que diziam, pá, deixa de fazer aquilo que ele é muito bom. Está a não percebo nada disto. Percebes zero comédia, cala-te. Pá, então, yeah, eu sempre que deitei fora, que foi só no início, justificava-se. Epá, agora não. É verdade que quando tu tens um texto velho, o texto de Alexandre Boeda velho, pá, eu já digo aquilo com sacrifício, filha da mãe. Mas sabes que não se nota. Pois não, no início notava-se muito. Porque eu estava-me a lixar para aquilo. As piadas, o Ruben nos umas perguntas que é, tu largavas as piadas, meu, tu não lançavas, tu largavas aquilo, aquilo era tipo, toma! Peguem nisto, façam o que darem com isto. E então, agora não, percebi, não, tenho que contar isto como se fosse. Sim, sim. Pá, mas eu estou cansadíssimo de dizer aquilo. Cansadíssimo. Ontem foi muito giro, que eu ontem fechei o texto, fechei a minha atuação com uma piada que não é essa, porque eu já tinha feito. Foi giro, pá, fiquei tudo contente. Malta, ei, que alívio! Caralho, malta, isso, outras merdas que não tens de Alexandra. E depois, por outro lado, tens os textos novos. O Manuel Cardoso diz que o texto é bom quando nem é no início nem é no fim. Nem é novo, nem é velho. Porque há ali um meio termo que é genuíno. Eu acho que o termo genuíno é mesmo no início. Ontem o texto já viu já era novo. Eu fiz aquilo muito bem porque era novo. Eu estava mortinho por dizer, sim, aquilo. Sim. Contudo, às vezes acontece-me, a primeira vez que eu faço resulta muito bem, as restantes más, epá, depois quando começo a trabalhar volta e bom. Mas nunca é tão bom como no início. Sim. Contudo, tu não podes editar texto sempre. Porque muitas vezes quando testas texto, o texto é uma merda. Isto não é regra, não é? Claro, claro. Não é regra testar texto e ser bom. Mas é genuíno. E as pessoas acreditam na tua confiança, ou vá, confio na tua confiança, já. E se é genuíno, epá, é meio caminho andado. Tu notas a malta da banca que inventa bué de textos. Porque aquilo é tipo, meu, foda-se, conta-me uma história tua, cara. Tu vais ter histórias para contar. E depois há muita malta que fica sempre, vai sempre para os mesmos temas, não é? Tipo aqueles temas que. Teste de referências. Sim. E eu fazia o Marco Paulo. pá, teste de referências. Porque irrita muito quando um comediante da malta dos cursos acontece muito isso, que é, ah, não sei o que, a Sónia Brazão, e sim, tu já sabes para onde é que aquilo vai. Sim. Tu não me vais dizer que a Sónia Brazão esteve na Amazónia, porque não esteve. Pois. Vais-me dizer que a Sónia Brazão explodiu em Algés num apartamento. Ah, porque a Medi, que é, desapareceu. Ah, surpresa. Estava nada à espera. Ah, que a Medi desapareceu. Quando é que isso foi? Ah pá, irrita-me bué referências. Irrita-me imenso. Pá, às vezes... Sabes aquele bullying que se faz na mesa dos comediantes? Pô, o gajo está em um palco. Já sabes, que já tínhamos juntos na mesma mesa. Ah pá, quando é referências eu fico... Ah pá, por amor, tira-me daqui. Foda-se. Epá, eu não... aceito que a malta, quando eu estiver em palco a correr mal, que faça isso, atenção. Não estou aqui a dizer contra. Epá, mas quando é referência eu fico mesmo revoltado, filha da mãe. Tens noção. Mas acontece baterem nos mesmos temas, sim. E não me cativa rigorosamente nada. Cativa-me que tu me contes uma história. Mas isto sou eu, João Neves. E acho que é o público também, pá. O público não é burro. A malta não são burros. Eu uma vez cheguei-me a perguntar o quê? Será que a malta percebe que correu mal? Claro que percebe, caralho. A malta não se riu. Sim. Não se riu, meu. Não se riu. Vai para casa triste, meu. Vai para casa, não te quer ver outra vez à frente. Exatamente. É pá, só que depois tu também não vais estar a dar conselhos aos teus colegas, porque este meio é um bocado assim. Se perguntarem, pá, eu digo, mas a cena das referências, a minha relação com as referências, a minha má relação com as referências é pessoal. Porque sim, eu já quando era puto, não curtia. Sim. Pensemos assim. Não sei, tens a mesma opinião? Não, eu acho que sim, mas tu ao mesmo tempo também, a maior parte dessas referências até são usadas para, sei lá, a nível das redes sociais e assim, e tu tens uma presença muito forte nas redes sociais, sim. Mas ao mesmo tempo foges disso, sim. Como estavas a dizer. É assim, eu ainda quero acreditar que se possa fazer uma boa piada com a Sónia Brazão, mas o problema é que a piada não é Sónia Brazão, não é? A piada tem de ser o que está lá. Mas eu lá está, eu não posso dar grandes opiniões, sim, sobre isso. Porque não... Normalmente nas redes sociais a malta usa muito piadas de atualidade. Uhum. Que eu também as faço, ou se conseguir faço, mas não me... Sim, faz sentido. Não me foco muito. É verdade que ele bate imenso. Ah, o Ronaldo é no cu, não sei de quem. Ah, likes por todo lado. Epá, mas eu nunca... No início eu ficava com o PC, meia hora que está a escrever merdas. Epá, pois por si. Acho que a malta curte mais que eu faça uma piada. A piada que eu meti ontem era... Estou mal do joelho, vou mudar a página para o coxo. Pá, aquela merda teve bué de likes e eu depois consigo olhar para os likes. Já foram alguns e consigo perceber que a malta... Ah, estes gajos são os fiéis, estes gajos curtem a página, sei quem vocês são. Epá, mas nunca escrevi piadas... Nunca escrevi muitas piadas sobre a atualidade. Houve uma altura, que foi no Euro 2016, que fiz bué de merdas sobre futebol. Memes, eu fazia memes todos os dias. Pá, eu passava bué de tempo a pensar nas cenas, para tentarem se tornar virais. Pá, a altura da malta andava nas redes já dá com pau, completamente. E a altura do Euro foi talvez o bloco de tempo que eu mais tentei escrever sobre a atualidade. Pá, de resto, tento contar histórias minhas. Acho, sim, que a malta já percebeu. A malta que segue a minha página já percebeu quem eu sou. Que sou um gebo, que diz asneiras, que vive sozinho, que é de Aveiro, mas que viveu em África. Eu tento passar a minha... Pá, a minha imagem é genuína, não posso estar aqui a inventar, não posso, sim, dizer que sou um Beto. Não sou. mas é, eu na página tento... Ah, isto é o anónimo, eu já sei à partida que temas é que ele vai explorar. Não tento entrar numa de falar de atualidades ou surpreender. É verdade que com o tempo tentei mudar um bocadinho, também pela criação de conta nas outras redes, também tive que mostrar que, pá, isto aqui é assim, mas nas outras é um bocado diferente. Eu tento que no Facebook seja as piadas curtas, sim, e que a malta... Este é o anónimo. Curtia que no Instagram a malta fosse mais... Isto é foto do anónimo, isto é o que o anónimo anda a fazer, o quê? Anda a gravar um podcast, é sobre o quê? Vamos ouvir. Curtia que fosse mais um sentido... É um behind the scenes. É, uma bengala, vamos pensar assim. O Twitter, eu detesto aquilo, não gosto muito daquilo. Não gostas do Twitter? É pá, não. E estou lá, sim, meto merdas lá. Pá, mas não gosto. Mas é onde a maior parte... Eu outro, por acaso, há bocado estás a falar do Manuel Cardoso, e eu há uns dias li uma entrevista dele no Observador, sim, em que ele falava disso, que apesar dele ter feito parte dos Boomerang e que conseguiram um grande sucesso por causa daqueles vídeos curtinhos, sim. Ele achava que ao mesmo tempo, se calhar isso poderia ter um efeito negativo para o humor, porque estaria a guiar as pessoas só para consumir, claro, esse tipo de coisas. Quando tu tornas um conteúdo... Onde é essa palavra? quando tens um conteúdo duradouro e viral, é normal que as pessoas... foquem-se, achem que aquilo é só aquilo, acham que o humor é só aquilo. Eu tenho amigos meus que adoram os Boomerang e que não conhecem rigorosamente mais nada, pois. E isto assusta-me imenso. Eu tenho um amigo meu que esta semana mandou uma mensagem a dizer assim: ah, o que é o Roda Bota Fora? E eu, antes de responder, ainda estava a responder, e o gajo disse: pá, curti o Edu Durão, mas acho que ele não faz stand-up. Resumindo, quando tu dás um conteúdo que se torna viral, mas que é só, é muito fechado, pá, em Portugal as pessoas não consomem muito humor, como nós sabemos. Apesar de haver uma enchente de humoristas agora... Consomem, não... artistas, não consomem humor. Exatamente. Pá, então é normal que na altura de Boomerang, principalmente que foram depois do Gato Fedorento, o conteúdo de sketches que se tornou viral, que a malta foque-se muito naquilo. Pá, infelizmente, mas é assim, é as consequências de sermos Portugal em tudo, na cultura toda. Epá, temos... Parece que não há espaço para mais nada, não é? Sim, mas já há espaço para tudo. Às vezes há medo de tentar criar. Eu tinha muito medo no YouTube de fazer coisas para o YouTube, porque eu cheguei a fazer uns vídeos de monólogos, pá, que era horrível, horrível, horrível. E ainda está lá isso? Não, está guardadinho, que não é para ninguém ver. Só lá está um que eu gosto. Epá, eu percebi, pá, isto não é o meu caminho. Posso fazer alguma coisa para o YouTube, mas tem de ser diferente. E também tenho que mostrar, acho que tenho que mostrar às pessoas que... vai dar a mesma conversa aqui, não é só sketches, não, sim, é só vídeos de monólogos. A minha ideia foi não ter trabalho para já, mas criar uma cena tipo de conversas. Pá, conversa, meu. Se fores realmente interessado por um conteúdo e por humor, pá, tu vais ligar no YouTube, na PlayStation, vais estar-me a ouvir a falar com o Pedro Alves e com o André Henriques, e vais estar aqui a comer, ou vais estar aqui a fazer os trabalhos de casa, ou seja, o que for. Pá, a minha ideia é não ir para o habitual. O nosso primeiro pensamento em relação à cena do Pedro Alves, ou ao conteúdo do Pedro Alves, era nós colocarmos, era só nós os dois, e imagina, que comediante é que dava um jogador de futebol? Que jogador de futebol dava um comediante? Porque debatermos, depois jogarmos joguinhos, para tentar, eu sei que futebol é a cena mais... Não, mas é um... A toda a hora se fala de futebol, a toda hora saem conteúdos sobre futebol. Sim, mas surpreendentemente, apesar disso, há sempre coisas novas para se explorar. E a nossa ideia era essa. A nossa ideia, eu, quando contei isto a uns amigos meus, disseram, pá, isso é boa, futebol, depois estou a dizer futebol, futebol, futebol, outra vez futebol, sempre futebol. Não, meu, eu quero fazer uma cena diferente. O Unas conseguiu. Aquilo do Unas acabou por ser inovador, da forma como o fez, da forma como foi crescendo. Pá, então, acho que era necessário as pessoas em Portugal... passarem, mas é consumir conteúdos e não um conteúdo. Uhum. Ficam muito fechadas. Ficam muito fechadas. Tu falas com qualquer amigo nosso, Chris Alia, ninguém sabe quem é, CK, poucas pessoas sabem. Os comediantes... E se calhar sabem mais por causa do escândalo, não é? Sim, sim, sim. Pá, os comediantes consomem... Eu sei que uma grande porcentagem, se calhar, de ouvintes do meu podcast são comediantes, ou malta que quer começar a fazer comédia. Pá, curti que a malta consumisse, que já se fosse interessada... Por o que está por trás de uma atuação. Uhum. Nós seguimos mesmo artistas, nós queremos ver é o Franco Bastos em palco. Pá, tudo, acho que seria. As pessoas ficavam muito ricas, de uma forma. Eram cultas se tivessem interesse em ouvir um podcast como o XLR que tenta te explicar porque a carreira daquele rapaz foi por aquele caminho, o que é que ele fez para tal. O Pedro Alves, o Pedro Luzindo diz no meu podcast que chegou um dia que eu cheguei a uma mesa com guionistas, sentei-me, olhei à minha volta e tinha a Ana Bola, tinha o Hermano José, tinha o Marco, tinha o Eduardo Madeira e o Manuel Marques. E percebi o que é que eu estou ali a fazer. E ele explica como é que lá chegou. Acho que a malta, se em Portugal tivesse um bocadinho de juizinho, pesquisava por isso. Sim. Epá, mas acho que mesmo as... Quem manda no humor? Quem manda na arte? Eu gostei da forma como a tua voz mudou de repente. Com a garganta funda. Para não dizer para isso. É para não me arrepender. Mas quem manda na arte? Seja no humor, nas novelas, em documentários, na música. Sim. Em Portugal, olhou para o país, olhou para os 10 milhões de portugueses que somos e percebeu claramente que não havia espaço para muita gente. Que era, isto é como os países africanos, faria mais sentido era os grandes ficarem ricos. Pois. Então nós temos que vender marcas, não temos que vender um conteúdo, não temos que vender um tema, temos que vender marcas, temos que vender a marca, não vou estar a dizer marcas, mas temos que vender algo muito específico. Sim. As pessoas têm de ser fiéis a esta marca. E é normal que assim aconteça. Contudo, depois olhas para a América, tendo em conta a dimensão do país, claro, que é, não podemos a comparar, cultura também, muda de cidade para cidade, é normal que hajam cidades que, pá, nesta cidade não há aqui ninguém grande. Pois. Somos todos grandes, somos todos da mesma dimensão. A malta vai ver, é humor, não vai ver, não vai pesquisar ninguém. Pá, em Portugal não. Pois. Em Portugal vai ser impossível, eu acho que é impossível, em termos humorísticos, tu algum dia teres, de uma forma geral, das pessoas a tomarem café e a dizerem... Pá, vamos ver stand-up. Quem é? Sim. É pá, não sabemos. Em Algés, nós já lá atuámos, isso acontece. É por isso que estão lá poucas pessoas. É por isso que, às vezes, é preciso um comediante levar 10 pessoas para irem. Pá, é um ambiente também mais intimista. É intimista, é? Mas isso é giro, eu gosto disso. Apesar de lá também ter as pessoas a jogar bilhar. Adoro que seja um ambiente intimista, adoro. Adoro essa aproximação que tens com as pessoas. Sim. Nos open mics. É preciso... Epá, eu não me importo. Depois de atuar de um gajo do público vir ter comigo, olha, mano, curti desta piada, não curti desta. Não me importo, meu. É feedback. Sim. Ontem na atuação em Leiria, aconteceu isso. Ao intervalo eu já tinha um gajo ao pé de mim a dizer, pá, mano, curti a tua atuação. Havia lá uma piada assim um bocado fraca, não sei, mudas depois... Mudas quando quiseres mudar. Epá, mas acho que isso já demonstra... Eu estou a conseguir ali em Leiria, espero conseguir mesmo. A malta já se está a lixar para o cartaz. Malta, sabe que vai ver stand-up. Isso é bom. Seja quem for, a gente vai. Que se lixe. Paga-se 3 euros, a gente vai. É o que é até mais engraçado, não é? Porque o que eu acho que está a acontecer em Lisboa é que mesmo que tenhas muitos sítios, muitos bares, assim, a fazer stand-up, o que vende sempre, lá está, é os nomes grandes, sim, não é? Sim, sim, sim. Será sempre assim. Em Lisboa será sempre assim. Sim. Também porque... Apesar de teres mais disponibilidade de oferta e... O problema é esse. O problema é que tu olhas para Lisboa e tens tudo a acontecer à mesma hora. Sim. É música, é teatro, é revista, é até touradas, é discoteca, é karaoke, é quiz, é tudo. Então é normal que os comediantes queiram vender uma marca porque foca-se muito, as pessoas focam muito naquilo. Se uma produtora tem um comediante, pá, nós temos que vender é comédia. Sim. Epá, é muito geral. O próprio consumidor vai disparar para muitos espetáculos de comédia e não para o espetáculo de comédia. Isso, tendo fazendo aqui uma comparação, gosto muito da comparação. Olhando para o Porto, já é completamente diferente. Sim. Malta do Porto, pá, estão-se completamente a borrifar. Não é que haja lá menos entretenimento noturno. Há, se calhar, na mesma dimensão. Sim. Só que a malta, um bocado cultural, enquanto à cultura do Norte, já não se importa de... Epá, está bem que hoje está o Wet Bad Gang no Hard Rock. Epá, mas também, se calhar, que o mês está cá, deixa eu ir hoje ver comédia. Ah, mas quem é? Epá, que sois quem é? Sim, não é isso, sabes quem exatamente. É. Vamos ver. Vão à descoberta. Vão à descoberta. Há uma maior disponibilidade das pessoas no Norte. Não é preciso muito ir para Norte. Ali na zona de Coimbra, para cima. Sim. Já se nota que a malta sai de casa porque sim. E porquê é que achas que isso acontece lá e não acontece cá? Porquê é que isso... É uma coisa que me intriga um bocado até. Porque se tu reparares, em Lisboa nasceram marcas. Em Lisboa que nasceram marcas. Pois sim, os nomes todos. Sim. Vamos pegar na música. Pegas dos 3, 4 represas de Lisboa. O Rui Veloso, eu não sei se é de Lisboa. É, ele nasceu em Lisboa, mas viveu sempre no Porto. Pronto, mas já tem ligação com Lisboa. Pá, todos os... Nasceu aqui muita gente criou marcas e isto acabou por ser uma bola de neve. No Porto não é que não nasçam os azeitonas do Porto. Os azeitonas do Porto têm um efeito no Porto, que são os azeitonas, são daqui, vamos ver, são daqui. Sim. Mas não nasceram assim tantas marcas, claro. Não há uma teoria exata, não sei dizer ao certo, mas acho que pode ter a ver com isso, com o facto de no Porto não terem nascido muitas bandas, muitos comediantes. Foi tudo cá de baixo. O próprio Hugo Sousa, a série que fez, quando olhamos para a vida do Sousa, é um programa onde ele quer retratar a vida dele. Sim. É sempre referenciado que ele está em Lisboa. Ele não está, é verdade, mas é sempre por choque. Nós estamos em Lisboa. Os comediantes, os Boomerangs, somos Lisboa. O Sinel é de Lisboa. É verdade que uma ligação muito grande ao Porto, mas é de Lisboa. Sim. Eu acho que pode ter um bocado a ver com isso. Pá, acabou por ser uma bola de neve e que depois é impossível parar. Sim. No Porto é tudo muito mais tranquilo. Adorei o pouco conhecido do Porto a nível de comédia, adorei as pessoas, estão-se completamente a lixar para quem tu és, meu. Querem se entreter durante uma horita, meu. Querem ir tomar um café e divertirem-se e rirem-se e pá, não é completamente diferente, é assustador. Sim. Um país tão pequeno. Somos todos iguais e do nada isto é o centralismo. Parece que pegaste no avião e foste para o outro lado do mundo, sabes? dá-me essa ideia. Mas olha, em relação também, cá bocado, há já uns minutos falámos da questão do 2,5 tons, não é? Sim. Como é que isso aconteceu? Acontece porque eu conheço o Ruben Branco muito bem e ele passou-te o testemunho. Foi mais ou menos. Vou-te explicar. O Ruben foi para Santa Maria da Feira. Uhum. E a vida dele está lá em cima agora. Ele agora está cá por motivos pessoais, mas está lá em cima. E ele percebeu que, mesmo que conseguisse participar em duas, três noites, que aquilo ia chegar a um ponto que ele queria uma atuação no primeiro sábado, um mês lá em cima, ele não podia vir cá abaixo. Sim. Ele começou a perceber que o 2 tons estava a lhe dar, se calhar, um bocadinho mais de trabalho do que aquilo que ele queria. Tendo em conta que a prioridade dele é estar lá em cima. Pá, como sim. Eu estou cá em baixo, eu posso dar uma ajuda. Eu sempre lhe dei uma ajuda. Uhum. O Ruben, houve uma atuação em dezembro que os comediantes falharam à última hora e disse, puto, eu resolvi isso, não te preocupes. E eu conheço os donos da casa, dou-me bem com o patrão, dou-me bem com os empregados, dou-me bem com todas as pessoas que ele já levou e que tinha em mente levar. E o Ruben disse-me, eu vou-me embora. Se tu quiseres, ficas com a casa, porque a casa é demasiado boa para ser deitada fora. Sim. Eu a dar isto a alguém, quero dar a alguém com confiança, que a casa é tua, mas eu sei que correr mal vão-me chatear a mim, que é até esta ligação. Infelizmente é assim. Se correr bem, vão-te dizer que foste tu. Ele está sempre a dizer essa merda a tirar-me isso à cara. quero que fiques com isso, E eu disse, pá, mas isto dá-me trabalho, de uma forma geral. Ah, pá, não dá trabalho nenhum, pá. Para mim dá, porque não é a minha prioridade, é só isso. Pá, tens que pedir as fotos aos comediantes, organizas os comediantes, pá, fazes a gestão por trás da casa, atuas quando quiseres, a casa é tua, fazes o que tu quiseres, fazes o que tu quiseres. E eu disse, pá, está bem, pá, só queria que essa passagem de testemunho fosse feita de uma forma gradual, isto é, queria que tu tivesses ainda em 2-3 noites. Ele vai estar esta noite, estamos no dia 5, não é 5? A gravação disto. 2 do 3. Dia 2 de março, sim. Vai estar em abril, que será no dia... primeiro sábado de abril. Ok. Olha, se calhar apanha isto. Okay. Que é o Make Me Rich. Uhum. E depois vai deixar de... em maio não vem, em junho não sabe, em julho também não sabemos bem. Pá, mas a ideia é, sou eu que faço a escolha dos comediantes, sou eu que digo quem é que pode fazer o open mic. Pá, ainda agora, o Ruben vai ser o MC, mas o grupo do WhatsApp, do Facebook, ele está-se a lixar. Estou lá eu e os comediantes que vão lá hoje, já agora passo a publicidade, Rafael Almeida, Max Cullivan, uhum, e Pedro Mata. E pronto, sou eu que vou para lá um bocadinho mais cedo, que testo som. Ah, som, ai, o cabo da música, o cabo do som está meio fanhoso. Uhum. Então já resolvo, não sei como, mas já resolvo. Pronto. Eu preciso... És tipo quase produtor, não é? Eu sou produtor, sim, eu tenho alguma experiência nisso. Eu fiz dois bares e agora tenho outros dois. Fiz dois em Lisboa, em Aveiro, uhum, e tenho o de Leiria e tenho um de Ortigosa. Que, pá, é um trabalho que não me dá trabalho nenhum. É um trabalho que mais ingrato, ninguém te dá muito valor, mas ao mesmo tempo é aquele que sabes que é fundamental, porque se não houver ninguém a fazer aquilo, nunca vai acontecer. Exatamente. Dá-te algum poder de decisão é bom quando resulta, à noite, porque tipo, foste tu por trás. Quando um comediante falha, és tu que levas por tabela. Normalmente não é o comediante. Epá, mas não me chatei nada, divirto-me a fazer aquilo. Pá, dois tons não está a dar trabalho rigorosamente nenhum. Pá, o meu trabalho que tenho ali na agenda do telemóvel do Google, tenho as datas e os comediantes que já tenho programados. Pá, de resto, manda umas fotos. Pronto, mandei. Está feito. Não tenho que fazer mais nada. Olha, para terminar, estávamos a falar das marcas e dos grandes comediantes que enchem as grandes salas. O teu objetivo a longo prazo também é esse? É encheres um coliseu? Que pergunta tão chata. Ou ires a... Não, ou ires, tipo, sei lá, para... Tu nasceste em Moçambique, não foi? Eu nasci em Moçambique. Não, vivi em Moçambique. Mas nasceste onde? Nasci em Coimbra. Nasceste em Coimbra, ok. Mas vieste a ir a Moçambique fazer um espetáculo? Epá, fazemos assim dessa maneira. Vamos pensar assim. Não, eu posso responder. Nem sei se há muito comédia em Moçambique. Posso responder à primeira pergunta que aí estava. Em relação a Moçambique, pá, a comédia que eu vi lá foi quase nenhuma. Foi lá o Seabra. Okay. Há 2 anos, eu não estava lá. Quando eu lá estive, foi o Herman, que foi o que enrosca da Casta Finância. Foi. Ou seja, nomes todos tugas, não é? Sim. De lá mesmo... Não, foram só para imigrantes. Foram, pessoal, o Herman vai estar na sala tal, apareçam. E aquilo, principalmente imigrantes, ou filhos de imigrantes, ou mesmo moçambicanos que tivessem uma ligação com Portugal, foram lá. Sim. Pá, os bilhetes eram caríssimos, eu recordo-me. Todos os artistas portugueses, comédia ou não, que lá foram, trabalhavam muito para a malta ligada a Portugal. E eu nunca fui ver nenhum espetáculo, que era mesmo estupidamente caro. Eu lembro que os bilhetes custavam tipo 50 euros por pessoa, pá, uma cena ridícula. E na altura nem consumia quase rigorosamente nada de comédia. E, pá, e aquilo que me fez parecer que vamos aqui bater na ferida. Há racismo. Pronto. Ah, ele disse que havia racismo. Estou a dizer que há racismo. Há racismo. E notava-se que se tu fosses... Vamos ponderar a situação de eu ir para Moçambique fazer comédia. Pá, estava completamente lixado. Ia estar a atuar para um nicho que ia pagar uma vez e não ia pagar mais. Sim. Portanto, está completamente fora de questão. Ao nível da comédia no Moçambique mesmo. Pá, eu sei que se fazem algumas coisitas muito, muito pequeninas. Eu lembro-me de estar a ver, imagina, uma espécie de Globos de Ouro de lá. Sim. E existia um comediante que aparecia de vez em quando. Pá, uma cena muito estranha. Pá, a malta ria-se, mas eu não percebi bem porquê. Pá, aquilo era mesmo muito, muito, muito estranho. E pronto, não há rigorosamente mais nada. Na África do Sul há muita cultura de... Sim, e a bola vezes, também já... Como é que se chama aquele sul-africano que era... O Trevor. Uhum. O Trevor Noah, sim, claro. É sul-africano, porque o gajo é uma máquina, um herói. Quando o gajo lá vai, aquele cara é estádio. Vamos encher um estádio agora. O gajo é uma máquina de caralho. Cá, Pá, eu não sei que caminho é que um comediante deve fazer. Não sei se é o teu objetivo. Se não, é, claro que é. Star, ou se não, claro que é. Acho que o objetivo de qualquer pessoa é trabalhar pouco e ganhar muito. E eu, se pudesse, como muitos, eu gosto muito da vida que o cinema leva, né? Pois. Que, pá, vou aqui dois mesitos, atuar, depois se calhar demora um mês a escrever e depois jogo PlayStation no resto do ano. Pá, adoro essa ideia, adoro. Subscrevia já. Mas eu não sei que caminho é que um comediante deve levar, porque todos os comediantes levaram caminhos diferentes ao longo da sua carreira. Uhum. E muitos tiveram sucesso, mas os caminhos, sim, foram diferentes. Sim. Há malta que diz que, pá, tens que fazer uma coisa viral, há malta que diz que tens de ser persistente, há malta que diz que tens de ficar no sofá à espera. Nunca desistas. Nunca desistas. Pá, eu não sei que caminho é que se leva ao sucesso. Uhum. O que é que seria ideal para mim? Era trabalhar pouco e ganhar muito. Ana Bola diz isso. Eu detesto trabalhar. Eu adorava não ter que trabalhar a ganhar dinheiro. Mas pronto, um gajo tem que trabalhar. Pá, neste momento, o meu objetivo é... Eu gostava de... Vou dizer isto aqui. Eu gostava de ter um espetáculo a sol. Sim. Na minha terra. Que era onde eu sabia que ia encher. Porque eu não faço conteúdos para a net. Portanto, eu não posso sonhar muito. Temos que, as pessoas... Na comédia têm que ter um bocado pés assentes na terra. Que é, se eu não faço coisas para as pessoas... gostarem, sim, de uma forma gratuita e depois quererem pagar, pá, nunca vais sair da cepa torta, claro. Nunca vais deixar de ser como nós somos. Pá, mas a minha ideia era, num espaço de 2 anos, conseguir fazer um espetáculo em Aveiro. Olha, até os meus amigos, trago amigos, família, vamos vender bilhetes, vou ganhar dinheiro, que é que vocês são? Sobre o que seria o espetáculo, eu não sei, pá, eu cheguei a pensar em fazer um espetáculo sobre morte. Eu não tenho piada nenhuma sobre morte, mas eu curti fazer um espetáculo sobre morte. E tu escreveste um texto bastante sério sobre o cancro. Foi nesse dia que eu decidi que ia fazer sentido, se calhar, fazer um texto sobre morte, uma hora, e depois o próprio falei com a malta, fazer-se uma hora sobre morte, caralho. Já basta um gajo ter que ir a um funeral e o caralho. Pá, um gajo a falar uma hora, um novo sobre morte, pá, estranho. Pá, mas depois também queria fazer um especial Natal onde era o Anónimo Convida. João Neves, a querida da página do Anónimo, depois trazia 2, 3 amigos e fazia uns minutos, e com marcas por trás a ajudar. Pá, depois também podia insistir aquele registro normal de um solo. Podia ser bué de coisas. Neste momento, a minha ideia, olha, eu não sei o que é que vai acontecer na minha vida nos próximos tempos, eu não posso estar com grandes ambições. Vou continuar a escrever material, vou continuar a fazer as minhas casas que tenho, sejam elas quais foram, pá. Conhecer pessoas, falar com pessoas. Ontem fomos para a Leiria com o Paulo, fomos comigo todo a falar, a trocar opiniões, a estudar um bocadinho como é que isto funciona, que um gajo nunca sabe. Yeah. Pá, escrever texto, tentar fazer os conteúdos para a net, tentar descobrir qual é o caminho que eu devo levar na net, que acho que, tal como na comédia, se tu... Pá, se o monólogo não dá, tens que fazer uma cena de entrevistas, entrevistas não dá, tens que fazer, não sei, uns sketches, uns apanhados, pá, qualquer coisa. Sim. A tentar descobrir qual é o caminho que eu devo levar. Pá, e depois... Logo sei. Ou um gajo tem sucesso, ou um gajo chega um dia que levanta-se e diz, pá, isto é para um gajo perder tempo, olha, vou trabalhar como as pessoas normais, que trabalham das 9 às 6, e pronto, tenho a horinha de almoço, e a minha vida é isto. Pá, não me revolta. Não, isto é, se por um lado, há malta que tem sucesso e conseguiu com um caminho que um gajo não sabe qual é que foi ao certo. Sim. Se há malta que fracassou. Também há malta que eu olho e que digo, pá, este gajo, foda-se, meu, que também não me importava de ser como ele. Eu gosto muito de olhar para o caso do Grosa, que é um gajo que... O Grosa, toda a gente também conhece. Uhum. Tem alguma base de fãs. Mas tem um emprego. Pois. Que gosta muito do que faz. Que tem o ordenado certinho, afinal, no mês certamente. O que é que ele faz já agora? Pá, ele estava numa empresa de criação de qualquer coisa, acho eu. Inovação, não é nada bom. Merdas essas. Merdas essas. E agora está a trabalhar na... Não na EDP, bom. Mas não sei muito bem. Okay. Ontem eu coisa disso, mas já não me lembro. EDP já é um nome suficiente, ok. Pá, mas tem um empregozinho certinho, é com o Paulo Ferreira. Tem um empregozinho certinho, trabalho os 5 dias da semana, dinheirinho no final do mês, família e caralho. Ao sábado vai-se divertir, ver copos, canhão já extras e não há pressão nenhuma. Acho que era o Rosa diz muito, pá, não tenho pressão, não tenho muita pressão, pá, isto é uma vez por mês, aqui na surfetoria, pá, não há pressão nenhuma, tipo, a gente vem se divertir, olha, tenho uma filha da maneira que eu não estou a aturar choros, nem birras, nem merdas dessas, pá, também não me desagrada nada isso. E isso extrapola-se um bocado para a comédia, também há pouquíssimos músicos em Portugal que vivam só da música, sim, e há pouquíssimos escritores que... Há uma coisa só que me irrita, é a malta que há muita malta na comédia. Há muita malta da comédia e que, pá, eu sou comediante o tempo inteiro, mas depois não és, não queres é que a malta saiba que tu não és, É pá, são opções, mas tipo. É bullshit. Fico. Porquê? Porque estás a fazer isto? É bullshit. Não, música também acontece. Muito. Gosto muito de. Sou músico. Ah, sou músico, músicas. Mas pronto, também sou produtor. Mas ganho mais dinheiro na produção do que fazer música. Mas sou músico. Pá, adoro essas merdas. Eu rimo para isso, porque é giro, é engraçado. Mas pronto. Mas mesmo lá fora é engraçado, por exemplo, olhas para o caso do Ricky Gervais, não sei se gostas, não é? Quer dizer, é um gajo que, pá, e que aos 40 anos é que se tornou, com o The Office, é que se tornou uma sim. Pessoa conhecida, não é? Pá, o Carlin já era conhecido quando era novo. Mas não, tens o extremo, sei lá, do Eddie Murphy, que começou com 18 anos ou 17, sim. E tens o extremo do Ricky Gervais aos 40. Porque tem a ver com as alturas e com o que tu fizeste. Sim, claro. Nunca poderíamos ter pedido ao Ricky Gervais para ir para o YouTube, porque nem nesse tempo existia YouTube, não, né? Sim, YouTube, é. É normal que agora... falava com o Sinel no meu podcast no XLR sobre isso. É normal que agora sejam muitos putos a querer fazer. Porque os putos têm uma facilidade incrível em publicar merdas. Sim. Tu sabes que se fores para casa, criares uma página do YouTube, chamaste 3, 4 amigos, partilhaste, não sei o quê, tens 100 pessoas a seguirem, tu não sabes bem como, mas sim, tens. Naquela altura não, era complicadíssimo tu levares o teu material a ser visto. Sim. A questão é só esta, tu tens que obrigar as pessoas. Irrita-me, não é irrita, mas há uma malta que se defende que... isto na net, piadas curtas, está a dar. Não, meu, porque a malta leu a piada, seguiu, fez scroll para baixo, já se está a cagar para ti. Tens que arranjar a forma de... Eu acho que é com vídeos, acho que as pessoas têm que ver a tua cara. Da malta se agarrar a ti e querer comprar para vender bilhete. Nesse tempo não existia isso. Claro. O Xará, o malta, o Sousa, acho eu, os primeiros contactos que tiveram com a comédia, nos anos 90, o que é que foi? Era uma cassete manhosa que vinha não sei de quem, que roubou, que passou por uma legalidade qualquer e que já vinha sem fita e não sei o quê, e aquilo era nojento. Resumindo, antigamente era bem complicado. Hoje, se tu és um puto que tem uma câmara numa cave no Japão... Sim. E de repente tens o mundo todo a seguir-te. O gajo mais influente de Lisboa pode conhecer-te. Pois. Ou o menos influente. Sim. Pronto, é normal que agora haja muitos putos. O Brasil tem muito isso, tem bué de putos brasileiros, gajos da nossa idade mais novos, que videozitos no YouTube a atuar, ao crowd work. Eles têm uma coisa que é contador de histórias, eles são, é o Murilo Couto, não sei os outros três, nunca está a inventar, mas que tem um convidado, foi o Sousa até um dos últimos, se conta uma história e nós estamos aqui a comentar, pá, é giro, é um vídeo muito giro, está na net. Tudo mal, todos os putos conseguem fazer isto tudo, não é? Estás a gravar um podcast que, se não quiseres editar, ele é na mesma publicado. Sim. Antigamente era fedido. Eu percebo porque é que antigamente ninguém podia recusar o Levanta-te e Ri. Sim. Né? Se nós formos a ver, ninguém podia recusar o Levanta-te e Ri. Ah pá, vais à televisão. Pá, vou. Sim. Fazer o quê? Nem sei, mas vou. Mesmo hoje em dia, não pode... tem esse poder, não é? Apesar de haver um mundo muito maior, parece que a televisão é aquela forma de legitimar alguém. Quero acreditar, não é? Que ninguém recusou o Levanta-te e Ri agora, nesta nova série. Mas a televisão vai continuar, desde que o programa seja, que tenha impacto, de uma forma, até pode, olhando para a programação da SIC, assustou muito quando eles começaram, o Cabaré da Cuxa vai voltar, o Mantirri vai voltar, o Baião vai voltar, fico tipo, foda-se meu, então... É que voltar uma merda é fixe, agora voltar tudo, mas não, está a funcionar. Foda-se, está a funcionar. O Baião vai partir esta porcaria toda domingo. O Cabaré da Concha já teve sucesso. O Lanterri, não precisa dizer nada. É fixe, a televisão continua a ser um meio de comunicação bonito. Sim, é isso. Acho que é a melhor palavra. É bonito, que ele é bonito. Pá, não vejo razões para as pessoas recusarem a televisão, mas acho que ela com o tempo vai. É preciso que ainda mais umas gerações, não é? Uma ou duas gerações. Ou seja, a geração que está a ver... Stunt. A geração que ainda vê televisão... Não te esqueças que tu... Está bem que os nossos filhos não vão ver televisão. Uhum. Não vão. Mas nós já não vemos. Pois não. Nós não vemos... Pá, eu vou-te ser sincero. A televisão que eu vejo... Eu vejo CMTV. Ai, estou com isto. Eu vejo CMTV que eu curto ouvir, às vezes, o Futre a falar e alguns comentadores que a parte das vezes a malta não gosta. Eu curto ver sangue. Sim. No fundo, eu curto ver sangue. Não, e eu vejo a CMTV, sabes quando? Quando estou a jogar PlayStation e meto a CMTV no telemóvel na perna e estou a ouvir. Só a ouvir. E, pá, estou a jogar PlayStation e está o Futre a dizer uma barbaridade, eu estou a rir, pronto. Resumindo, tu já nem vês televisão em direto. Sim. Tu já não vês televisão em direto. O único programa em direto que tu vês... É futebol. É futebol, levanta-te e rima nada. Pois. O próprio do Ricardo Luz Pereira, gente que não sabe estar, que ele não é em direto. Depois não. Quando for, vai continuar a ser, ter sucesso. Pá, mas acabou os diretos, acabou a televisão. Eu acho. Há quem defenda outras teorias. Pá, mas é normal, é evolução. Existia a rádio, já não existe a rádio, entre aspas. Sim. A televisão existiu, que foi das merdas mais inovadoras, vai deixar de existir, e a comédia nunca ficará afetada, porque tudo saltará para o YouTube, uhum. Tudo saltará para as Netflix, para a HBO, saltará para isso tudo. Sim. Não, não assusta, a comédia não vai ficar, não vai sentir rigorosamente nada. Não, e eu nem estava a perguntar por causa disso, era só mesmo. Olha, por... o Rocha, Vicente é o levanta-te e ri dos dias dois, não é? Sim, exatamente. Pá. As pessoas têm que aceitar. O que eu curto bem dos comediantes mais velhos que quererem, e com legitimidade acho que devem, envolverem-se nas redes sociais. Vou usar as palavras certas, porque é bem estranho, mas tem de ser. Estão fodidos se não estiverem, não vale nada tu quereres ser famoso se não... Antigamente era a televisão, agora há de ser outra coisa qualquer. Vamos a ver o que vai acontecer, não é? É isso. Espero que no futuro corra tudo bem contigo. Muito obrigado, para ti também. E pronto, olha, foi isto. Muito espero obrigado. Não tenha sido muito chato para ti. Não, filho, nada. É, pronto, então vá. Até à próxima. Até à próxima. Espero que tenham gostado da conversa com o João. Sigam o Anónimo e o XLR ligado em todas as plataformas e ouçam os podcasts em todas as plataformas e façam o mesmo com o À Beira do Abismo, Mixcloud, Spotify, iTunes, YouTube e Castbox. Estamos nessas 5. Façam subscribe, deixem comentários, partilhem com os vossos amigos e sigam a nossa página de Facebook para todas as novidades, facebook.com/podcastabismo. Na próxima semana vamos ter Laura António, convidado completamente diferente, como sempre, que é divulgador de cinema e crítico e realizador também. Uma conversa muito, muito agradável que vai estar aqui no próximo À Beira do Abismo. Portanto, tenham uma boa semana. Voltamos no próximo sábado. E é sábado mesmo, não domingo. Só por algum problema é que será domingo, mas isso não vai acontecer desta vez. Por isso, obrigado por nos terem ouvido. E até para a semana. E portem-se bem. À Beira do Abismo.